5 das 0, chama Recife em 1-2685, alterna 1-2645. 1-2685, 1-2545, obrigado. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, economia 06, cruza 2000, por Caracaju. 06, sua para o 350, vigilância. 350, gol no 606. 9-6, decolagem autorizada, 170 graus, 4 nós. Boa noite, 9-6, iniciando. Decola 30, controle 1935 da viagem. 1935, tchau, obrigado. Olha, Salvador, aquele cordial do gol no 896. 9-6, boa noite, suba para o 370, sai da PUCA Vigilância. PUCA 37, gol 1876. 1896. 1-2-5-4-5, voo 1-8-9-6. Ô Salvador, bom dia, Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, bom dia, contato radar, vigilância, autorizado via chegada a Amã, desça para o nível 040, foi pro de Amã da presente. Desça 40, pro de Amã. Solicita a possibilidade de voar direto, seu Prozio, porque vai modificar mais próximo, pousando na 7. Foi pro de toque inicialmente, Juliette Bravo Lima. Pro de toque inicialmente, descendo a 40. Desça para o 030, chame no ponto para a modificação da reserva de voo, Juliette Bravo Lima. Na pro de toque, desce ao 30, está sem ter informação ótica, quando mais próximo é, solicita a modificação para pousar no 7. Está passando o 70 para o 30, já em condições visuais, passando o toque, vai prosseguir aqui na Proa de Paripa para o ingresso do corredor Interlagos ou Juliette Bravo Lima. Afirmativo. Mudança aos 41 no desse visual, 1.500 pés, ingresso no corredor Interlagos. Juliette Bravo Lima. Five. chame a torre 1186, Juliette Bravo Lima, boa noite. 186, mano. Bravo Lima? Bravo Lima, boa noite, reporte final da 17, ajuste no 0, 1 6. 0 6, vai informar a final da 17, Bravo Lima. Bravo Lima, pouso autorizado, 17, 180 graus, 59. Lima. Lima, Silos 48, qual o estacionamento? Estação. Excelente, frequência de estacionar, boa noite. Obrigado. 7 Bravo Lima, coloque o transponder no modo standby. Thank you. voo do companheiro ontem. Passou logo mais à sua frente. Foi São Judas, são 15 minutos atrás. Diz que a partir de Judas, o 310 não tem a turbulência. Grado 768.